desamparados são aqueles que sofrem em prol da vontade de Deus. Bem-aventurados são aqueles que choram em prol do progresso de muitos. Bem-aventurados são aqueles que são caluniados, difamados, injuriados, desacreditados, desmerecidos e atacados, em prol que a política divina seja estabelecida no planeta ao qual ele está. Bem-aventurados são aqueles que suportam todas as vicissitudes da vida, todos os obstáculos, aqueles que suportam a ignorância humana, a maldade humana em prol da vontade de Deus. Bem-aventurados aqueles que trabalham incessantemente para que a política e o reino do Cristo seja estabelecido no mundo físico terreno. Os tempos são chegados. São chegados os tempos, as interpretações nem sempre condizem com a realidade. Os dias são chegados. Esses dias o homem não tem conhecimento, porque referente a esses dias, os anjos do céu não sabem, nem mesmo o Filho, senão o Pai. O Pai se manifesta, aquele que está à frente do governo deste planeta, se manifesta com amor, com carinho, com paz, com luz, para que esta luz seja emanada e absorvida pelos filhos de Deus. A luz está no mundo forte, porque ela vem sendo emanada para todo o planeta através do Cristo planetário, do Eu Sou e dos espíritos angélicos que estão à frente de todo o procedimento evolutivo desta humanidade terrestre. Saibam que vocês são muito amados, sempre serão. Vocês são acompanhados sempre, nunca estão sozinhos. Recebam o amor que todos nós mandamos para todos vocês. Estejam abertos à luz, abertos ao amor, abertos à paz, abertos à fraternidade. Os desígnios de Deus são desconhecidos e inintendíveis para o homem terrestre. Não compreende em sua totalidade os desígnios de Deus. Por isso se desentendem, não entendem como Deus age, porque é diferente das suas crenças, das suas concepções. Mas no fim, tudo dá certo e corre como planejado de uma forma ou de outra, mesmo quando há mudança de planos. Porque quando há mudança de planos, um outro trajeto que já foi traçado é realizado. E esse outro trajeto, essa mudança de planos também faz parte dos planos, porque Deus conhece todas as escolhas humanas e Ele estabelece um caminho e uma realização mediante as escolhas humanas, porque o que Ele precisa fazer já está feito, independente das escolhas. Vocês nunca tiveram tantos espíritos iluminados encarnados hoje no seu planeta, nesse início de século, no século 21. Vocês nunca tiveram tantos espíritos iluminados encarnados e terão mais, outros que já estão retornando, muitos, de vários âmbitos da filosofia, da ciência, da arte, do conhecimento espiritual, do conhecimento universal. Nós somos a luz, nós somos a paz, nós somos o amor. Nós vibramos em uníssono por afinidade. Somos muitos em um. É chegada a hora de expandir a terceira revelação. É chegada a hora de atualizar a terceira revelação. Estamos entrando num segundo momento da terceira revelação, pois esta humanidade já está madura o suficiente para receber um pouco mais de conhecimento do universo e da realidade do espírito. Estejam abertos, recebam com amor. O universo sempre trará algo novo. Novo que vocês não encontrarão em nenhum livro terrestre, porque o novo vem de Deus, não do homem. É um equívoco tentar estabelecer que o que é trazido esteja nas suas fontes de conhecimento. É uma grande ignorância pensar desta forma. O embasamento está em Deus, e Deus é o detentor de todo o conhecimento. E o conhecimento é infinitamente vasto. Estejam abertos para um agir diferente, para aprenderem e para conhecerem uma forma de espiritualidade diferente, uma forma de manifestação espiritual mais ampla, mais profunda, que na visão de muitos seria visto como impossível. Mais uma vez, nós estamos aqui para confundir os orgulhosos, para dissipar as trevas e glorificar os justos. Assim é a vontade de Deus. Chegou a hora e chegou o momento desta humanidade receber um conhecimento mais profundo da espiritualidade e do universo. Com amor, com paz, com luz, de uma forma e através de alguém que vocês não esperavam que fosse desse jeito. Lembrem-se, Moisés foi abandonado, foi colhido nas águas e foi levado para viver em meio aos reis, aos poderosos da época. Eles não imaginavam quem era o espírito que estava naquele corpo. Lembrem-se, Akhenaton não tinha o tipo físico que aquela humanidade achava bonito ou almejava. O tipo físico dele era diferente, era visto como feio ou fraco, porque aquele povo só enxergava o material, não enxergava o espírito que estava ali. O comportamento dele era totalmente diferente daquela humanidade. Por isso não era compreendido, não era entendido. A forma como ele via as coisas de Deus e do universo eram muito mais amplas. Por isso era visto como um louco, pois aquele que conhece mais Deus do que os outros é visto como um louco. Jesus, quando encarnou na Terra, encarnou pobre, numa família pobre, e o Messias tão esperado não se comportou da forma que o povo achava que ele tinha que se comportar. O povo achava que o Messias deveria ser um Messias guerreiro, forte, dominador, um rei da terra. E o Messias veio pobre, carpinteiro, manso, amoroso, pregando a fraternidade, o amor e a paz. Totalmente diferente do que aquele povo esperava. É assim que Deus faz. Deus confunde os seus filhos em cada época, como está fazendo agora. Ele está fazendo isso agora. Está acontecendo algo totalmente diferente do que vocês esperavam. A programação encarnatória totalmente diferente, inconcebível mediante suas concepções e suas crenças de como vocês organizaram que tem que ser. Os desígnios de Deus são diferentes dos seus. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Os planejamentos de Deus não são os seus planejamentos, limitados e ignorantes e totalmente diferentes e destoados da verdade. Quem sois vós para dizer para Deus como ele tem que realizar os seus planejamentos? Quanta falta de respeito para com o Pai. Deus fará muitas coisas acontecerem aqui totalmente diferente da forma que vocês organizam, diferente das suas regras, diferente das suas religiões primitivas, diferente das suas crenças primitivas e atrasadas. Por isso, não será compreendido por muitos, mas muitos outros compreenderão. E aqueles que não compreendem agora, compreenderão no futuro. No futuro universal, a luz está aqui. A luz chegou. A manifestação do Deus vivo está presente. Muito ocorrerá nos seus dias, semanas, meses, anos e décadas vindouras. Para a sua evolução espiritual. Isso é justiça divina. Isso também é misericórdia divina. Isso é amor. Isso é o perdão. Isso é uma chance, mais uma chance. Algo diferente está por vir. Não queiram compreender. Tentem compreender, mesmo que não compreendam, porque está fora do seu alcance, fora da sua compreensão, fora do seu entendimento, fora da sua evolução espiritual, fora da sua expansão de consciência, seja quem for. O que podemos dizer é que é diferente e muito chamativo, porque Deus programou algo para chamar a atenção do planeta, e assim ele fará. E os planejamentos dele todos se concretizarão sem que nenhum filho rebelde possa atrapalhar e desfazer o que ele programou. Assim é a vontade de Deus. Assim ele determina, assim ele decreta. Filhos, já está feito. Que a luz, a paz e o amor esteja nos seus corações. Eu sou o Espírito Verdade. Fiquem em paz.